em minha cara, machuque meu nariz. Vem na minha boca, mas não quero que me chame mais de baby. Yes, baby. Oh, baby. Não faça isso mais, não. Faça o que quiser, pise no meu pé. Veja se me entende, nunca mais me chame não de baby. Yes, baby. Isso mais não, yes. Eu lhe quero muito bem, mas isso não convém. Só é para o seu bem que eu não quero que me chame mais de baby. Yes, baby. Oh, baby. Não faça isso mais não. Com as coisas que eu ouvi, até me arrependi de ter saído com você. Oh, baby. Yes, baby. Oh, baby. Não faça isso mais não. Yes. E para resolver, não vem me aborrecer. Não quero mais viver, é bom saber que eu não sou um baby. Yes, baby. Oh, baby. Não faça isso mais não. Eu não sou baby não, meu bem, mas que mania você tem. Eu não sou baby não, amor, não me despreze, por favor. Eu não sou baby, baby.